Alô? Oh, e aí, vagabundo? Era você mesmo, hein? Pô, aquele peãozinho seu. Que boa aí, meu. Em defesa dos já quatro. Deus, já deu um azeleiro do caralho. Você pega os baratos e dá meu telefone, meu. Zona Leste. Zona Norte. Zona Leste. Se é guerra que o sistema quer, a partir de agora, abalando as estruturas. Abalando as estruturas. Abalando as estruturas. E aí, rapaziada? Começando por aqui mais uma edição do Abalando as Estruturas aqui na sua Manicômio Sonoro FM. E você continua por aí até o final. E pra começar muito bem por aqui, ao som de Notorious B.I.G. na sequência Tupac. Vamos que vamos, então. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't wait because one of these E a gente continua por aqui com mais uma da Manicômio. Fica ligado. E você continua ligado por aí, vamos a mais uma participação. Foi acionado 4164-3073. Quem vem lá, identifique-se. Puxa. Mais uma participação ao vivo aí. Alô? Alô. Tô falando com quem? Com o Sérgio aqui de Carapicuíba. E aí, Sérgio, firmeza? Como anda essa Carapicuíba aí, irmão? Tá firmeza, meu. Certo aí, seu toque, sua música, fica à vontade, o espaço é seu. Meu toque vai pro Zangão, pro Anderson, pro Naf, pra Mônica, pro Tira, pro Cachorrão, pra Rapa da União Caraca. Firmeza, e a música, irmão? A música é daqueles neguinhos lá de Carapicuíba, daqui, né, meu? Qual? Eu escrevi, fiz uma listinha num papel, mas eu esqueci o papel. Minha mina vai ficar sacada. Tá vacilando, hein? Urra, urra, qual que é, tio? Tá me mas tirando? Aí, fica pampa, irmão, isso é só uma brincadeira do programa. Aí, mas som novo, Carapicuíba, só tenho esse. Ouve aí e vê se é.